Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. E hoje nós começamos o nosso Questão de Sensibilidade com essa pompa maior, com essa música maravilhosa na voz incrível dessa grande cantora, agora inglesa, Shirley Bassey. E assim se inicia, de uma forma bem original, o nosso Questão de Sensibilidade. Boa noite a você, nosso amigo, nosso ouvinte. Estamos aqui, como em todas as noites, de segunda a sexta e desta vez fechando a semana. Tivemos, desde o princípio da semana, cantoras negras americanas, já que foi essa inspiração que a recém-falecida grande cantora Donna Summer, o que para nós foi muito triste, mas já que estávamos fazendo uma homenagem a ela, nós decidimos ter cantoras negras durante toda a semana e culminamos com a Shirley Bassey, que também é uma cantora fantástica, nascida em 1937 e que tem uma voz, um registro vocal fenomenal, sem dúvida uma das maiores cantoras do mundo de todos os tempos. Ela é tão importante que até recebeu a comenda máxima da realeza britânica, das mãos da própria rainha, dama, grande dama, a Dame Shirley Bassey. E ela é amada pelos britânicos, é uma instituição nacional. Uma mulher lindíssima, ainda hoje, com a sua idade mais avançada, ela ainda se conserva muito bonita. E com uma voz, ela gravou um CD faz pouco tempo, uns 2 anos mais ou menos, e era surpreendente. Esporadicamente ela faz apresentações, mas aí só por uma noite, alguma coisa assim, ela já deixou a carreira, ao que me consta. Mas esporadicamente ela faz alguma apresentação e até cantou uma música não faz tanto tempo, mas só uma música, e gravou, se não me engano, e é algo muito bonito, ela está cantando ainda muito bem. Eu tive, já disse isso a vocês, mas a gente sempre é bom lembrar, né? E talvez nem todos tenham ouvido. E nós estivemos presentes a um show dela, talvez o único que ela deu aqui no Brasil, já há muitos anos, quando ainda bem mais moça, no Anhembi, em São Paulo. Algo assim inesquecível, realmente, sob todos os pontos de vista, não só em relação ao canto. É realmente uma figura impressionante. É uma mulher com os traços perfeitos, linda. Se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube para verificar o que eu digo. E tentem ver os seus vídeos mais antigos um pouco e vão ver e vão confirmar o que eu estou dizendo. Shirley Bassey. Shirley, né? Com Y e Bassey, B-A-S-S-E-Y. E vocês vão encontrar um material maravilhoso, além da sua competência artística indiscutível. Uma mulher que veio dos guetos de Londres, que enfrentou muita coisa, mas que foi vencedora nesse sentido. Ela conseguiu equilíbrio. É muito difícil para o artista, devido à sua sensibilidade extrema, controlar às vezes esse seu desequilíbrio, esse não conseguir conter as emoções internas, e às vezes a sua vida é muito prejudicada, sua vida pessoal, por isso, até de uma forma meio fatal. Mas ela conseguiu se sair bem desse desafio, graças a Deus, e está aí sendo prova de que arte maior também tem final feliz. Vamos ouvi-la. E a primeira música é antológica, mas eu vou falar dela depois. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me. Shirley Bassey foi a cantora oficial que fazia aquela abertura histórica e de uma arte impressionante que até hoje ela é celebrada e, no meu entender, são as apresentações dos filmes do 007, o James Bond, mais lindas que foram feitas. Eles tomam muito cuidado com isso porque era um ponto de venda e o público ia muitas vezes pela abertura do filme, e quem sempre, invariavelmente, durante várias, quando ainda o filme era com o Sean Connery como o ator que fazia o papel do James Bond, aí nesse caso, junto à figura fabulosa desse incrível ator que fez história na arte cinematográfica, aparecia Shirley Bassey. Olha só que dupla. E ela que cantava a música tema do filme, sempre uma música muito impactante. Os Diamantes São Eternos, Diamonds Are Forever, está aqui. Mas vários outros exemplos. Goldfinger, com ela, é maravilhoso. Eu não sei se está aqui nesse CD, mas eu ainda trago essa música para você, se não estiver. É o Goldfinger, la la la la la la la la la la. Maravilhoso. Ela era, só aquilo já valia o filme. O filme era muito bom, sem dúvida. Mas tivemos então o Diamonds Are Forever, que é a música tema de abertura do filme do James Bond, que foi essa que acabou de tocar. E agora vamos ter outras coisas que mostram a versatilidade da Shirley Bassey. Nós vamos ouvir uma música que até está relacionada ao que nós apresentamos ontem, porque ela é o grande sucesso da Roberta Flack, que eu não coloquei essa música com ela, porque sabia que a Shirley Bassey viria hoje e cantaria isso. E essa segunda, Killing Me Softly with His Song, linda essa música, tenho certeza que vocês vão reconhecer. E depois eu vou ainda colocar Easy to Love e

killing me softly with his such a thing could be that you could ever care for me. I'm sure you hate to hear that I adore you, dear, but grant me just the same. I'm not entirely to love, so easy to idolize all others above, so worth the yearning for, so swell to keep every home fire burning for. We'd be so grand at the game, so carefree together, that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be all so easy to love. That it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a knight like no knight has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away. A Shirley Bassey realmente tem uma voz muito especial, um estilo muito especial. Ela é a típica cantora chansonnier, assim como Edith Piaf, e com uma voz poderosa, assim como uma Judy Garland, e eu diria assim como uma Elis Regina aqui no Brasil. E ela é a grande representante nesse estilo e nessa performance, porque não são apenas cantoras a rigor, são verdadeiras intérpretes que interpretavam como atrizes as suas canções e viviam com toda a alma. E é engraçado que existe uma certa coincidência, né? Como esses nomes de Judy Garland, e todas elas têm uma história bem marcante e desafios imensos. Mas a Shirley Bassey foi uma das que conseguiu ter um final feliz, e isso é muito bom, o que mostra, como eu disse já antes, que isso também é possível, apesar de difícil. E agora, uma música deliciosa do Billy Joel. O Billy Joel, ele gravou, compôs essa música, ou gravou, mas eu acho que ele é o próprio compositor. O New York State of Mind fez muito sucesso. Existem várias gravações com essa música. Os cantores adoram, os cantores americanos, e regravam várias vezes. E eu próprio tenho várias gravações dela, até com a Carmen McRae, que é uma grande cantora jazzística, que já trouxe aqui. Ela tem uma versão linda também desta música que agora nós vamos colocar, essa New York State of Mind, no estado de espírito de Nova York. Depois a famosa Moon River, do Henry Mancini. E sem dúvida essa outra música que aí não tem como não se realmente reconhecer, que é o grande sucesso da Barbra Streisand. Aliás, na época em que a Shirley Bassey era a grande expressão da música europeia, britânica, mas por extensão o grande nome da Europa, os Estados Unidos tinha na Barbra Streisand a sua maior figura. E era não que houvesse rivalidade entre as duas, não houve, mas o público fazia. E era aquela coisa, qual das duas é a maior cantora do mundo? Shirley Bassey ou Barbra Streisand? E eu achava que eram as duas, gosto das duas, e assim eu pelo menos, eu não sei se o mundo fez, mas que eu fiz a paz interna e segui a carreira dessas duas grandes expressões da música mundial, que realmente nos encantaram durante muitas décadas. E a Barbra Streisand ainda continua, mais jovem um pouco, continua cantando e encantando. E nós trouxemos aqui até o seu último CD, que é bem recente, se não me engano desse ano mesmo, ou pelo menos do ano passado, mas eu acho que é deste ano. E a Shirley Bassey parou de gravar recentemente, mas ainda continua atuante, e eu já avisei vocês, aqueles interessados e curiosos, e deveriam fazê-lo, procurem no YouTube e verifiquem que eu estou certo naquilo que digo sobre a grandeza dessa artista. Então agora nós vamos ter, repetindo essas três músicas, New York State of Mind, Moon River and People. E People. Of mine.

Eu diria que a Shirley Bassey é a representante feminina e naquilo que o Johnny Mathis é o masculino nos Estados Unidos. Porque eles têm algumas semelhanças na sua obra gravada. Os dois gostavam muito de cantar grandes sucessos já consagrados de outros artistas. E tinham seus próprios sucessos também, mas gostavam de regravar. E sempre davam uma roupagem muito, muito original e muito boa, algumas vezes até superando o original em muitos aspectos. Primeiro pela qualidade vocal dos dois e segundo por arranjos muito bem cuidados. E ouvir o Johnny Mathis é uma viagem no espaço da perfeição sonora em todos os sentidos. Não existe nenhum deslize. E eu diria a mesma coisa em relação a Shirley Bassey. Eles têm essa marca registrada e também esse foco de gravar os grandes sucessos. Agora nós vamos ter mais três músicas. It's Impossible, linda música. Eu acredito que muitos de vocês mais jovens não reconheçam, mas os que são um pouquinho mais passados como eu vão reconhecer, sim. Gravado por muita gente. O It's Impossible, Can You Read My Mind? E I Get a Kick Out of You. O I Get a Kick Out of You é um grande sucesso do Frank Sinatra. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I hold you, could I ever want for more? It's just impossible. Tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I hold you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. But to live without your love is just impossible. I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. From champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. Eu gosto muito de ouvir a Shirley Bassey, e não só pela maravilhosa voz e pela boa escolha das músicas, mas pelo seu sotaque britânico tão apurado. Ela tem uma dicção maravilhosa e fica lindo ouvir o inglês britânico tão bem falado nessa voz especial e com uma música tão boa. Depois do que acabamos de ouvir, nós vamos, que foi a música I Gotta Kick Out of You, nós vamos ter We Don't Cry Out Loud, We Don't Cry Out Loud, You Are the Sunshine of My Life, essa música do Stevie Wonder, e maravilhosa por sinal, e essa eu acredito que vocês vão reconheçam de imediato. E outra famosa do Frank Sinatra, The Lady is a Tramp, e essa é marca registrada. Então, era sucesso nos Estados Unidos com ele e ela lá lançando, quase que na mesma época, uma versão dela e, sem dúvida, fenomenal, como vocês vão conferir. E vamos, são três, né? Eu vou apresentar essas três, depois vamos ver como é que está o nosso tempo e aí sim nós vamos ver quantas mais ainda nós podemos apresentar. She didn't want parades just passing by her, so she painted on a smile and took up with some clown. While she danced without a net upon the wire, I know a lot about her, 'cause you see, baby is an awful lot. That when they pull the big top down, they left behind her dreams among the litter, and the different kind of love she thought she'd found. There was nothing left but sawdust and some glitter. But baby can't be broken, 'cause you see, that was me. Remember, you almost had it all. wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey. I've hitched and hiked and drifted too, from Maine to Albuquerque. Alas, I miss the beaux at ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Card. His social circles move too fast for me. My Hobohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I love the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why this lady is a tramp. Games with barons and earls, won't go to Harlem in ermine and pearls, won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why this lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. Yes, I'm a tramp, and I love it. And I wish that you were coming my way, yeah. I wish that you were coming my way, yeah. I wish that you were coming. Que voz poderosa, não? Mas eu não tenho mais nenhum tempo. Então eu desejo a vocês um fim de semana delicioso. Descansem, aproveitem, divirtam-se. Para segunda-feira nos encontrarmos novamente aqui no Questão de Sensibilidade. Grande abraço. Segunda-feira, hein? Renato Tavolieri Filho se despedindo. And I don't know whether